O meu avô conhecia esse casal, que era o senhor não sabia que tinha aquele dom. Aquilo é uma falta de palavras no batizado. E então esse casal tinha um bebé, meses pequeno, caía no colo, e o marido disse para a esposa, eles falaram um pouco, disseram, vamos embora. E o marido disse assim, ai, eu preciso de ir a tal sítio. Disse-lhe um sítio. E ela disse, pronto, então vou sozinho, mas então dá-me a tua boina para levar no menino, porque de noite não se pode andar com o menino sem uma peça do pai. E assim ela caminhou para casa, o marido saiu à vida dele e ela caminhou para casa. Só que ele tinha um dom de visão. E quando se aperce... E ela bom, ia para casa e apercebeu-se de um bruto. Uma coisa fora de série, um lobisomem, não sei distinguir. E ele deitou-se ao bebé, não foi à mãe, ao bebé, mas conforme se atirou ao bebé, não feriu o bebé. Só desfez foi a baieta, que se chamava uma baieta, que é um cobertor em vermelho. E pronto, aquilo passou-se, ela ficou com a baieta toda desfarrapada e chegou a casa, entrou em casa e nisto aparece o marido. Isto aparece o marido e ela, muito preocupada, a conversar com o marido. E quando disse ao meu marido, aconteceu uma tragédia. E diz ele assim: O quê? O que foi, mulher? E quando ele falou, ela olhou para os dentes e viu um bocado de baeta do cobertor do menino e ela. Ficou muito triste e contou aos pais dela, ao pai e à mãe. E os pais então disseram: Ó filha, se é isso, se nós temos de fazer sangue, um dia vindes cá, sem o teu marido saber, e nós vamos tratar disso. Então os pais pegaram numa foice e foram. Ele foi à vida dele à noite e a mulher continuou com o menino para casa. Entretanto, o pai foi atrás da filha. E espetou com a foice na perna do genro, que era o lobisomem, e fez sangue, partiu a perna e ele curou-se. E foi. É assim que eu sei contar, não me lembro de mais nada. Mas depois ele ficou muito agradecido. Ah, e depois ele disse: Oh, muito obrigada por aquilo que fizeram, porque eu não me tinha apercebido, mas quando a minha mulher me contou, eu pensei, eu não sabia que era o meu filho. Ele não sabia que era a mulher e o filho, porque ele estava invisível, ela não sabia. E ficou muito agradecido ao sogro e à sogra por terem feito o trabalho que fizeram.